Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e este é mais um Periscatso! Periscatso! Demorou para começar, deu um pau no computador aqui, tive que dar um jeito, tentei com outro, mas acabou dando tudo certo. Com 27 minutos de atraso, está começando mais um Periscatso! Periscatso que vai ao ar, teoricamente, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas. Mas que hoje está indo a horas 20 e 27, acontece, foi mal aí. A gente ainda é refém dos equipamentos, equipamentos frágeis, equipamentos, alguns até meio pré-históricos, mas é o que a gente consegue, né? A gente vai se esforçando aqui dentro das nossas limitações e dentro das possibilidades, a gente vai tentando fazer essa interação, gerar conteúdo de palmeirense para palmeirense, para a torcida do Palmeiras. Conteúdo feito com honestidade, conteúdo feito com parcialidade, visão de palmeirense. É isso que a gente se propõe a fazer para vocês. Vocês participam ao vivo, pelo Facebook, facebook.com/pagina.verdazo, facebook.com/pagina.verdazo. Quero fazer uma pergunta para vocês para começar. Quero ver o que vocês respondem. É com patada ou sem patada hoje? É só isso que eu quero saber. Que dependendo do que vocês responderem, essa é a forma como eu vou dar as respostas, né? Então respondam aí se querem com patada ou sem patada. Ganhamos ontem, né? Ou perdemos? Pelo que eu vi na internet, acho que a gente perdeu. Perdemos de 8 a 0 do Vitória, é isso? 8 a 0 pro Vitória? Não, porque olhando o Twitter, com patadas, né? Com patadas, tá certo. Acompanhando o Twitter, acompanhando o Facebook, acompanhando os comentários dentro do próprio Verdazo, parece que perdemos de 8 a 0. Parece que o Palmeiras fez uma partida ridícula, parece que o Palmeiras foi totalmente dominado, pelo tom das reclamações. Eu vi a imprensa criticando muito o Palmeiras e a nossa torcida entrou nessa onda. A imprensa atribuiu a uma falha da arbitragem, a suposta falha da arbitragem, bem que parecia mesmo, né? Aquele pênalti do gol de empate. Na primeira vista ali, eu até achei que tinha tido um lança-pé por baixo, a olho nu, né? Vendo na hora ali do estádio. Aí depois vendo na câmera, falei, puta, não foi nada. Por quê? Porque você fica vendo por cima e você fica vendo se tem um trança-pé, se tem, né, um deslocamento, uma carga. E na verdade o pênalti aconteceu num puxão de calção. O cara pegou o calção do Mina, puxou e, né, ele pode até dizer que foi na bola. De certa forma foi mesmo, né? Foi pênalti. Foi pênalti, pouca gente viu. Eu até desculpo, entre aspas, a imprensa. Porque foi realmente difícil de ver. Foi só vendo quadro a quadro, né, com foto, que daí deu para perceber esse pênalti. Mas daí atribuir a vitória do Palmeiras a esse pênalti vai uma distância muito grande. Vamos lá, vamos combinar que do minuto 1 ao minuto 9, que foi o gol do Vitória, o Palmeiras dominou. Estava fazendo pressão, quase fez gol, etc. No minuto 9, gol. O gol nasceu de um passe errado do Felipe Melo, não condena o Felipe Melo. O Felipe Melo está fazendo o que ele tem que fazer mesmo, né? Ele foi contratado porque ele é um volante que sai jogando. E ele foi até a declaração dele, né? Ousadura, ele tentou dar um passe ousado ali, arriscou e se deu mal. O gol saiu por causa do passe errado? Não, cara. O gol foi mérito do cara dos dois caras do Vitória, né? Tanto do William Correia, que foi o cara que fez o gol, quanto do Neilton, que deu o passe. Então, o William Correia cortou o passe do Felipe Melo e tocou para o Neilton. O Neilton estava cercado por três. E o William Correia estava cercado pelo Mina e pelo Edu Dracena. O Neilton foi muito feliz no recebimento do passe. Ele estava cercado, os jogadores do Palmeiras fizeram o que tinham que fazer. Não estava nenhum mal colocado, não teve, eu não vi falha de nenhum deles. E aí, se você for ver a cobertura do Mina e do Dracena, também eles não foram vencidos na velocidade. O cara, o tal de William Correia, que é um cara alto, tem perna comprida, passada larga. O Mina também tem, mas o Mina estava mais cortando do lado direito. Ele cortou para o lado direito dele, esquerdo nosso. E o Edu Dracena estava cercando. O que, que ele foi fazendo? Ele foi abrindo para fora pegando menos ângulo, né? A trajetória dele. E o Dracena foi cercando, tá certo o que ele fez. E aí ele acertou uma varada, cara. Ele acertou um chute com efeito, a bola foi por fora, bateu na trave e entrou. Porra, como é que você... Sabe? Quer dizer, o Felipe Melo arriscou, errou, beleza, mas estava coberto. Então era um risco que ele podia correr. Nossas duas linhas de defesa ali, na verdade não eram duas linhas, porque a bola era nossa, então estava meio... Não estavam as linhas formadinhas, mas você tinha três no cara do passe e dois no cara que ia receber. E os caras conseguiram, meu. Isso daí acontece. É mérito. Mérito do cara do Vitória, dos dois. Do Neilton e do William Correa. Então, gol do Vitória. Puta que pariu. Você tá vindo de três derrotas, sendo que a última é no derby. Como é que não abate, cara? Como é que a confiança não vai lá no chão de tomar um gol desse? Vai pro chão, cara. Isso aí é ser humano, cara. Somos pessoas, não somos robôs. Nossos jogadores ganham 200 pau, 300 pau, 500 pau. Foda-se quanto eles ganham. Eles são humanos, cara. Até por ganharem isso, a pressão em cima deles é muito grande. E nem todos, né, conseguem lidar bem com isso. Eu acho que nenhum de nós conseguiria, porque a pressão está grande. E a boa parte da culpa, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, mas boa parte da responsabilidade é nossa. A gente faz essa pressão. A gente tem essa exigência. Então, eles sentem, cara. Eles sentem. E o clima no estádio não ficou legal. E por mais que a gente quisesse apoiar, por mais que a torcida tentasse manter lá um espírito, né, positivo, estava difícil. Estava realmente difícil. O time... Tava jogando bonitinho, com a bola no chão, tocando por baixo, até tomar o gol. De repente, fez o quê? Pegava a bola e tentava meter por cima. Para os gigantes, William e Dudu. Aí não dá, né, meu velho? Aí não dá. No que tentou ficar fazendo chuveirinho, só um lance fortuito. O Palmeiras ia ficar até os 90 minutos tentando. Só que achou um aos 34 minutos. Achou no pênalti. Né? Uma bola erguida para o Mina. Aí achou o pênalti, empatou, baixou a rotação, né? Os nervos voltaram, a torcida passou a jogar a favor de novo. Estou falando que a torcida estava jogando contra, mas a tensão era muito grande, né? Então aí a torcida realmente passou a jogar a favor, e aí o Palmeiras voltou a jogar pelo chão, voltou a jogar tocando bola, criou chances e fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, merecido. Né? A tabelinha entre Guerra e Dudu. O Dudu errou ainda o passe, mas deu certo. A bola acabou ricocheteando ali. Sobrou para ele. O Guerra ainda tentou ajeitar. Sobrou para Dudu fez o segundo gol. Maravilha. 2-1, merecido. O Palmeiras mereceu. Ah, mas o Vitória jogou 25 minutos melhor do que o Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras é que jogou pior. O Palmeiras é que estava nervosão demais e com razão. Eu acho que a gente tem que compreender esse tipo de coisa. Não é passar a mão na cabeça, é não ser burro. Eu não estou falando que eu sou burro, vocês são burros e que eu sou inteligente. Eu estou falando que eu tenho uma visão tentando compreender fatores que normalmente as pessoas tendem a desprezar. Né? Compreender o que estava acontecendo. Então é muito mais fácil chegar e falar, são os bunda mole, esses não tem raça, time sem alma, essas besteiras que a gente lê na internet. Não é um time sem alma, cara. Eles sentem pra cacete, eles têm vergonha na cara. Todos esses jogadores, aí eu tô falando de coisa que, pô, quem acompanha futebol há 40 anos, tá? Esse time é um time que tem alma, que tem vergonha na cara, não tem ninguém que anda em campo, nenhum deles é desses que põe a mão na cintura. Então, tem que entender. O que está acontecendo? Tem coisa errada. É cabeça, gente. É cabeça. Então, aquele Palmeiras que não tinha queixo de vidro no começo de ano já não é mais. O time está sentindo. O time não está sabendo jogar atrás no placar. E aí está tendo que ter sorte. Não teve sorte contra o Barcelona, que tomou um gol no finalzinho. Não teve sorte contra o Cruzeiro, e não teve sorte no derby, né? Porque o Palmeiras estava mandando no jogo, no derby, tomou um gol e aí o emocional caiu. Então, precisava reconstruir o queixo. O queixo que não era de vidro passou a ser de vidro, tem que deixar de ser se quiser ganhar a Libertadores, se quiser ganhar a Copa do Brasil, principalmente. Porque se tomar um golpe, se tomar um gol contra o Cruzeiro, vai ter que fazer dois. É só ganhar o jogo. A gente precisa de uma vitória simples. Então, precisa saber tomar um gol para continuar tentando fazer dois. E contra o Barcelona, a mesma coisa. Vamos ter que fazer dois gols de diferença. Se tomar um, vai ter que fazer três. E não vai poder ter queixo de vidro. Senão vai perder tempo. Até reconstruir, até botar a bola no chão, não podemos perder tempo. Tomou gol, bota a bola no chão, sai jogando de novo. Do mesmo jeito. Né? Como estava nos 10 minutos iniciais. Então, faltou isso. Então, quando eu escrevi um texto muito grande hoje, criticando essa predisposição da torcida em só ver coisa negativa, ah, porque não jogou bem, porque desse jeito não vamos a lugar nenhum. É, porra, sabe, não estou falando que é para só bater palma, sabe, botar um óculos cor-de-rosa no olho e achar tudo lindo. Cor-de-rosa não, né? Seria o Pambazo. Um óculos verde e achar tudo lindo. Ah, tá lindo, 4-2. Então, não tá lindo, tem problemas. Mas uma coisa é você ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Aí é direito de todo mundo. Você tá vendo, todo mundo tá vendo o copo pela metade. Ou tá meio cheio, ou tá meio vazio. Só que tem gente que tá vendo o copo vazio, sem bosta nenhuma dentro. Não tá vazio completamente, tá na metade. Só tem que ver o copo, aí você vê como você quiser, mas enxerga que ele tá pela metade. Que houve uma evolução. Que o time soube, bem ou mal, conseguir reverter um placar negativo e mais que meteu 4 gols. Se ganha com 2 gols de diferença do Barcelona, está classificado. Se fosse exatamente, se fosse o Barcelona, onde o Palmeiras classificava? Se fosse o Cruzeiro, onde o Palmeiras classificava? Então pronto. Ah, mas o Cruzeiro e o Barcelona são melhores que o Vitória. Beleza, a gente tem 10 dias para chegar no jogo do Cruzeiro e mais 2 semanas para o Barcelona. Então o jogo do Cruzeiro não é amanhã. O que a gente precisava era evoluir. A gente evoluiu um pouco em relação ao time que perdeu 3 jogos, isso é inegável. Metemos 4 gols. Mas é o Vitória. Puta que pariu. Então, quem meteu 8 gols no Vitória? Alguém meteu 8 no Vitória? Não. Alguém meteu 6 no Vitória? Não. Qual foi o placar que o Vitória mais levou gols? Foi ontem. Ninguém meteu mais que 4 no Vitória. Então, puta que pariu, parem de encher o saco. Sabe? Enxerguem que o Palmeiras está melhorando. Ah, não quer enxergar? Puta, então. Cala a boca, cara. Pode deixar o saco pra internet, vai fazer uma coisa melhor. Sabe? É muito chato isso, cara. É muito chato ver a nossa torcida enchendo o saco quando não é pra tudo isso, sabe? Acho que tem que reclamar, tem que criticar, acho que isso faz parte. Mas, cacete, vamos usar um pouco a caceta da cabeça, né, meu? Bom, aí teve o segundo tempo. Segundo tempo, o Palmeiras começou jogando bem, controlando a vantagem. Jogando na boa, tô assistindo aqui Botafogo Sport, tá 1-1, jogo legal, jogo bom. Aí o Mina fez uma cagada, logo o Mina, e é a segunda vez que ele faz uma dessa. Teve um jogo aí, sei lá, uns 4, 5 jogos atrás, ele fez uma dessa também, não deu nada também, mas ele deu uma entregada. E ontem de novo, do mesmo jeito, essa mania de proteger dele, achar que a bola vai sair e não protege direito até o fim. Aí o cara foi, deu a volta nele e recuperou o André Lima, né? E aí tocou pro meio pro Neilton. Neilton livre na marca do pênalti, a bola rolando, macia, gostosa, pedindo me chuta, me chuta, me chuta, e ele chutou pra fora. Pra fora, pela linha de fundo. Que aí, por sorte, né? Porque se empata 2-2 ali, sei lá o que, que ia acontecer. A Vitória continuou indo pra cima, meteu a bola na trave, no escanteio, cabeçada do Wallace. Aliás, esse Wallace é o Wallace do vôlei, que é igualzinho. É o mesmo nome, a mesma cara. Deve ser o mesmo cara, né? Não é possível. O cara meteu a cabeçada ali, foi na forquilha, né? Bem na parte pontuda ali, quase fura a bola. E sorte, né? A sorte que a gente não teve. Nos outros jogos a gente teve. Enquanto isso, gente, foram 2 pênaltis não marcados. Isso a imprensa não falou. Isso eles não falaram, nenhum deles. Não falaram do pênalti no Felipe Melo, aos 17 do primeiro tempo. O cara foi empurrado pelas duas mãos, pelas costas, com as duas mãos o cara empurrou. Eu não lembro qual dos caras do Vitória fez isso, mas foi um empurrão claro, eu vi com certeza. E não teve nem replay. Tá? Lá no estádio, eu estou lá com o meu computador e eu vejo pela internet e lá tem delay. Então, eu vejo o lance ao vivo, aí deu um lance que deu dúvida, eu já abro o computador, tem um delay de 20, 25 segundos, eu fico esperando para ver o replay. E eu vi, quer dizer, como quem estivesse vendo ao vivo, em casa, e aí eu vi claramente o empurrão. Só que não teve um puto de um replay. Impressionante o Sport TV, cara. Impressionante a direção de TV do Sport TV. Não botaram replay desse lance. Mas foi pênalti, claro. E aí teve um pênalti aos 7 do segundo tempo em cima do William. Né? O lançamento, se não me engano, do Tchê ou do Mike. E acho que do Mike. Ah, enfim. O William saiu na cara do gol. O Alan Costa, o zagueiro do Vitória, atropelou ele, né? Chegou atropelando. Bateu o quadril pelas costas no William, desequilibrou ele, ele foi pro chão, pênalti claro, e o juiz não deu. E ninguém fala, só querem falar que o Palmeiras foi ajudado, num pênalti que foi. Bem, já demos desconto pros caras. Mas aí o Cuca tirou o Guerra, que não tava mal, mas botou o Michel Bastos, e o Michel Bastos entrou muito bem, mas muito bem. E aí o Palmeiras rapidamente, em duas jogadas por baixo, marcou mais dois gols e aí goleou, 4-1. Gol do Mike, numa jogada que passou por todo mundo, o William teve a chance de fazer, a bola ainda bateu na trave, antes do Mike aproveitar o rebote. E o quarto gol, marcado pelo Dudu, passe primoroso, né, do Michel Bastos. Ele estava quase na lateral, ele viu a projeção do Dudu, colocou por trás do zagueiro, mas na medida. E o Dudu teve ainda que se esticar, porque se a bola vai um pouquinho mais para trás, o zagueiro corta. E se vai um pouquinho mais para frente, o Dudu não alcança. Então foi na medida, foi um passe muito preciso do Michel Bastos. E o Dudu cutucou para dentro, ainda também com muita precisão. Quer dizer, se os caras do Vitória têm precisão de fazer uma puta de uma jogada, né, no meio de cinco nossos, e meter a bola na gaveta, a gente também teve uma puta jogada de precisão, que foi essa jogada do quarto gol. A jogada do terceiro também foi uma puta jogada do Dudu, uma arrancada ali pela direita, né? Partindo lá do campo de defesa, correu acho que mais de 50 metros, com a bola dominada. Estava cercado por dois, ainda conseguiu cruzar por baixo. Esforço absurdo do Roger Guedes, que ele é injustamente cornetado, porque foi um esforço absurdo do Roger Guedes para salvar a bola, porque a bola era muito mais do zagueiro. Ele se esforçou, tomou a frente do zagueiro e tocou para o lado para a chegada do William Bigode. Aí o William Bigode deu azar, né? Bateu certinho, bateu tirando do goleiro, tirando do zagueiro, a bola deu na trave. Por sorte, na sobra tinha lá o Mike, bem colocado, e bateu forte, sem chance pro goleiro. Então foi 4-1, jogo resolvido, jogo tranquilo. Os caras acharam uma jogada bonita, vamos combinar. Eu não sei se é Davi ou David, o nome do menino que fez o gol, mas ele fez uma puta jogada em cima do Egídio, humilhou o Egídio, fez uma tabela, nossa defesa marcou mal a tabela, porque quando você tem uma tabela com dois caras, foi todo mundo no cara da bola e deixaram o cara que deu o passe infiltrar livre na área, é ridículo, né? E ele recebeu livre e fuzilou o Fernando Praça. Mas ok, né? É aquele tipo de gol que não sairia, suponho, se o jogo tivesse por um gol. O jogo estava por três gols, estava 4-1. Então, ok. O Palmeiras mereceu ganhar. Era o Vitória. Puta, fez o que tinha que fazer. É o Vitória? Ganha bem. Ganhou bem, cara. Sabe? Então parem de encher o saco. Se você é um desses corneiros que estão enchendo o saco, parem de encher o saco. A gente fez o que a gente tinha que fazer. Ganhamos três pontos e mostramos reação. Mostramos que estamos vivos, que esse time já não é time para pegar e jogar no lixo. Como tinha muita gente achando. Tá? Então, tem coisa para acertar, tem coisa para resolver, tem coisa para melhorar. Mas ok, sabe? Mostrou que está no caminho. Aí teve aí uma divulgaram aí um programa de que vão para Atibaia, depois do jogo, depois de algum desses jogos, já não sei mais a ordem, mas enfim, eles vão ficar 10 dias em Atibaia entre o jogo do Cruzeiro, entre o jogo do Avaí, na verdade, né? É depois do jogo do Avaí. E o jogo do Avaí é depois do jogo do Cruzeiro. Então, vai pegar uma viagem grande agora, né? Vai pegar Flamengo, Sport e Cruzeiro fora, os três fora, Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, dois jogos pelo brasileiro fora. Embarca para o Rio. Do Rio vai direto para Recife. Do Recife direto para Belo Horizonte. Então, eles vão embarcar amanhã, terça-feira, e só vão voltar para São Paulo na quinta da semana que vem. Vão ser 9 dias fora direto. Tá? É isso, né? 9 dias fora direto com três jogos. Três jogos complicados. Tá? Flamengo, Sport Cruzeiro, fora os três. E Cruzeiro valendo vaga, valendo eliminação. Volta para pegar o Avaí em casa, ufa, descanso. E aí partiu Atibaia. Partiu Atibaia para ficar até a véspera do jogo contra o Barcelona. Nesse meio tempo vão ter dois jogos: Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo em Botafogo, se não me engano, e Atlético em casa. Tudo com o time reserva, os titulares vão para Atibaia. Então, acertada a decisão. Eu não sei se Atibaia seria realmente necessário, eu não sei até que ponto sair do centro de excelência ali é algo necessário. Foi construída essa estrutura exatamente para esse tipo de situação, mas às vezes, no entendimento da comissão técnica, uma mudança de ares pode significar alguma coisa, às vezes é coisa da cabeça do Cuca, e se ele sente que isso vai passar confiança para o elenco, é válido, tá? Nem que seja só por superstição. Eu não sei até que ponto o que tem em Atibaia não é suprido no centro de excelência. Eu imagino que nada, imagino que o nosso centro de excelência tem tudo. Mas às vezes é só realmente para dar uma mexida. Aquela mexida na água que o Cuca gosta de falar, né? E aí sim nós vamos para o jogo com o Barcelona. Então, assim, eu estou vendo com otimismo essa mudança. O jogo de ontem, a gente tem que ver que a gente vai ter três jogos difíceis. E que mesmo que a gente perca os três, vamos supor, vamos tomar pau nos três, eliminado da Copa do Brasil. Respira fundo. Perde os dois do brasileiro com o time reserva, que se foda, cinco derrotas, vamos projetar o pior cenário, cinco derrotas, pega o Barcelona e mata o Barcelona, que é o que interessa. Tá? Então a gente vai ter novidades, a gente vai ter o Deverson, Moisés ainda é uma coisa meio incerta, provavelmente ainda não, mas passando do Barcelona aí, certamente a gente tem o Moisés para jogar as quartas de finais, e aí é outro time, gente, aí é outra coisa. Tá? É um time que vai ter treinado, é um time que já vai ter evoluído. Então a gente tem que manter a esperança. É o que eu escrevi no artigo de sexta. Se a gente não mantiver a esperança, para de torcer, cara, vai fazer outra coisa. Sabe? Torcer para o time de futebol não pode ser uma coisa nociva. Tem que ser uma coisa legal, uma coisa agradável. Eu, pelo menos, penso assim. Se é uma coisa que me faz mal, desculpa, eu vou fazer outra coisa. Quero ter saúde, sabe? Tenho família, tenho vida. Então, acho que tem que ser assim, pensar Palmeiras, viver Palmeiras desse jeito, do jeito legal, do jeito positivo. Vamos lá, vamos ver vocês aqui, vai? Ó, se falarem merda, vou levar patada, hein? Com responsabilidade de forma bem positiva. Patadas positivas. Você acha que, ó, o Nilson está falando que o pênalti que deram para o Palmeiras ontem só dão para o Gambá. Não sei, não. Foi pênalti, cacete. Vai ver se o juiz não viu. O juiz pode ter visto, porque do ângulo da câmera a gente não vê. Então, Rafael Costa está perguntando de Atibaia se eu acho que pode resolver alguns problemas. Então, é o que eu falei, resolver problema, não sei. Eu acho que tem muito mais a ver com psicológico mesmo, dar uma confiança a mais. Tirar a zica, né? Coisas de futebol. Roger Guedes está jogando muito, disse o Elton Luiz. Ele está numa fase boa, né? Quarta será o jogo mais chuveiro de todos, Flamengo e Palmeiras. Por que chuveiro? Eu admito que eu não estou vendo o Flamengo jogar. Não sei se está um time de chuveirinho. sei se é por isso que você falou isso. O Marcos Vinícius está falando que fica preocupado se o gol não acontecer nos mata-matas e o time começar a apelar para essa jogada que não surte efeito. Exatamente, mas esse é um erro que tem que corrigir. O chuveirinho é sinal que o time está desesperado, que o time está não sabendo o que fazer. Não sei o que fazer, vou meter a bola na área que se foda. Então, é para isso que vai servir todo esse período de preparação, para o time saber o que fazer. E manter a confiança, tem que trabalhar a confiança desses caras. Só parece que não vai mesmo. Esse ano é o Tietê, tá muito mal, não demonstra reação, impressionante. Ou não tá encaixando, cara. Sabe? A gente não pode desprezar quem a gente sabe que pode gerar resultado. O Tietê, ele joga muito do lado do Moisés. Quem sabe. É uma esperança, né? O Cuca não reconstrói o esquema do ano passado com Tietchan e Moisés, faz as substituições ali, Gabriel, Deverson no Gabriel Jesus, resolve, né? Guerra no Cleiton Xavier, e monta o mesmo time do ano passado, Tietchan jogando muito. Por que não? Pode acontecer. Então acho que a gente não tem que ficar queimando ninguém, não. O Papini está falando que o jogo do Cruzeiro, para mim, será mais fácil do que contra o Barcelona. É uma vitória simples com dois gols contra uma com dois gols de diferença. É só que é fora, né? Só que é fora e o Cruzeiro é time grande. O Barcelona é grande lá no Equador, mas aqui ele é pequeno. Então é a mesma coisa que jogar com o Sport, por exemplo. O Sport é grande em Pernambuco, mas aqui ele é pequeno. O médio, vai. O Barcelona é médio. Então eu acho mais difícil o jogo da Copa do Brasil. Eu acho, nesse momento. O que não quer dizer que, né, que vai ganhar um e vai perder outro. Eu só acho que está mais difícil Copa do Brasil. O Jean está perguntando o que eu achei sobre a coletiva do Deverson. Não consegui ver. Estava trabalhando, estava no escritório, não consegui ver. Mas li que ele se emocionou, que ele abraçou o pai dele, que ele chorou. Acho que normal, sabe? Como eu não ouvi, né? Eu até cheguei a ver a imagem, como eu estava no escritório, não podia, não tinha som. Então eu vi assim bem um corte ali da hora que o pai chega, dá a volta, abraça. Tá normal, cara, sabe? Até uns amigos comentaram, os padrinhos do site, né? No grupo de WhatsApp comentaram que temos um novo Vitor Hugo. Beleza, cara. Jogando bola, cara. Eu só não concordo com achar que agora, putz, esse cara é legal. Ele é um puta de um cara legal, então eu vou confiar nele. A gente tem que confiar, independente dele ter dado uma entrevista boa ou não ter dado, sabe? Tem que torcer, na verdade, para ele entrar e encaixar. O que ele falou, deixou de falar na entrevista hoje, influi muito pouco no que ele vai render dentro do campo. Mas legal que ele foi bem, legal que ele foi. Ele criou uma empatia com a imprensa, isso é importante. Se ele chega com o narizão empinado, porra, meti gol no Barcelona, meti gol no Real Madrid, sou foda, ele já vai criar uma antipatia com a imprensa. A imprensa gosta desse tipo de coisa, né? Lembra o Vitor Hugo? A imprensa adorava o Vitor Hugo, poupava o Vitor Hugo quando o Vitor Hugo fazia merda. Então, ruim não é, tá? É bom, tomara que ele corresponda em campo. E o que o Barros está jogando no Grêmio? Tá metendo gol pra cacete. Agora, não gosto de ficar falando, eu avisei, eu sabia, eu falei. Mas, eu avisei, eu sabia e eu falei. E eu falava o tempo todo que o Barros era um puta do atacante que não era pra dispensar o cara. Tá? Vocês que acompanham essa porra desse periscato, vocês deviam lembrar que eu falava que não era pra vender o Barros. Que era pra aproveitar melhor o Barros. Só que o Cuca, o estilo do jogo do Barros não encaixa com o Cuca. Fazer o quê? Então, vai ficar insistindo no Barros e jogar o Cuca fora? Então, traz o Eduardo Batista de volta. Agora, vamos lembrar que o Barros pediu para sair porque ele não estava sendo aproveitado nem pelo Eduardo Batista. Então, é o Cuca, o Eduardo Batista. Encaixou com o Renato, cacete. Então, fazer o quê? Paciência. Encaixou. Ele é bom jogador. Era nítido, dava para ver. É só conhecer um pouquinho de futebol para ver. O cara joga bola. Tá? E eu sempre falei isso. Foi pro Grêmio, tá lá no Grêmio metendo gol. Sorte do Grêmio, sorte do Barros. Má sorte pros dois, tomara. Ué. A defesa do Palmeiras está uma bagunça, vamos ver se o Cuca corrige isso logo. É, não sei se está uma bagunça não, viu, Dele? Não sei se está uma bagunça não. Eu estou achando que nós estamos com a puta de uma falta de sorte. Vamos recapitular os gols? Vai, contra o Barcelona. Nós resistimos até os 46, ficamos 45 minutos jogando, aceitando a pressão deles. Então, para mim, o erro não foi erro de posicionamento, de postura defensiva, foi de não se impor, né? De abrir mão da posse da bola, né? E aí tomou pressão, 45 minutos e resistiu, aí tomou um gol de bola espirrada, que a bola, né, de fliperama, bateu duas vezes, tá? Então, contra o Barcelona não vi nada de problema na defesa. Contra o Gambá também, né? Contra o Gambá, os caras deram 3 chutes no gol, ontem os caras deram 4 chutes no gol, 4 finalizações. Então, eu não sei se a defesa tá essa bagunça todos que estão falando, não. Então, tá de uma falta de sorte também, né? E acontece, falta de sorte acontece, faz parte do futebol, assim como a gente também teve sorte em outros lances. Então, sabe, tá com problemas na defesa. Não, problema não tá perfeito, mas eu acho que tá longe de ser um problema crônico. Eu acho que o problema muito maior tá na objetividade quando tá com a posse de bola. Não saber direito o que fazer quando tá com a bola no pé. Tá? Ah, no momento em que Tite é chamado na cabine da Rede Globo. Né? Essas são as coisas que acontecem no nosso futebol, né? Essas relações entre... Bom, vamos lá, vamos em frente. Deixa os caras. Mina tem crédito. Sim, Mina tem crédito. Sport dará trabalho nesse Brasileirão. Para mim, estará nos 6 primeiros. Acho que não, Papini. Acho que é um foguinho de palha aí. Acho que é uma fazinha boa aí, na mão do professor, mas acho que não vai ter pique para chegar até o fim do campeonato, chegando ali na frente. Não vamos ficar, não vamos chegar na zona da confusão, mas também não vamos classificar para a Libertadores, tá certo? Acho que vamos Sport, né? Acho que vai ficar em 10º, 11º, é o lugar natural do Sport, né? Se o problema é falta de tempo para treinar, o que explica a campanha do Luxemburgo no Sport? Cara, futebol não é ciência exata. Pedro Cirna. É muito comum isso. Quando um treinador chega num clube, dá uma fase de 5, 6 jogos e depois cai. Que é o que eu acabei de falar. Que é o que eu acho que vai acontecer no Sport. Tá? Não vejo nada de revolucionário no Sport. Tô vendo o jogo de rabo de olho aqui. Puta correria que o Luxa armou. Mas não tem nada disso, não. Tem o Diego Souza, que joga muito, né? Que talvez seja um fator de desequilíbrio. Outra coisa simples que o Luxemburgo fez, ele afastou um zagueiro chamado Matheus Ferraz, se não me engano, que é um cara que parecia que era dono da defesa do Sport, ele e o Durval. Parecia que era, né? Ah, ninguém tira os dois. E o cara é muito ruim, mas ele é muito, muito, muito ruim. Ele é nível Leandro Almeida. E não sei como ele continuava sendo titular do Sport por tanto tempo, todos os técnicos que passavam, o cara jogando, enterrando. O Luxa chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi tirar esse cara. Então, porra, já deu um puta de um adianto, né? O Sport tem jogadores bons, tem o Richelli, que eu acho muito bom volante, tem o Diego Souza, tem o André Bebezão, que quando tá fininho é centroavante que mete pra dentro. Tem um menino chamado Everton Felipe, que eu acho que é um moleque que, se for bem trabalhado, ele é um Alione muito melhorado. Tem as características de jogo do Alione, mas joga muito melhor, muito mais habilidoso. Então, acho que o Sport tem time para ficar em 19º lugar. E na mão do Luxemburgo, ali, bem motivado, juntou uma força ali, ele deu um encaixe, que está indo. O que acontece? Vai começar a se destacar? Todo mundo vai começar a olhar, opa, o Sport tem que prestar atenção. Vou jogar com esse cara aqui, vou estudar ele os últimos 3, 4 jogos dele. E, porra, e aí vai cair. Tá? Então, o Palmeiras vai pegar o Sport agora domingo. O Cuca já está olhando, está assistindo o jogo. Está vendo o que vai fazer. Então, não acredito muito que o Sport mantenha esse nível, não. Então tem gente xingando o Sormani, tem gente elogiando o Felipe Melo. Tudo merecido. João Paulo está perguntando se eu acho que o Mike pode dominar a lateral direita. Poder, ele pode, né, meu velho? Se ele vai, eu não sei. Vamos torcer, cara. Ele foi um dos melhores laterais direitos em 2014 do país, em 2015. Caiu em 2016, teve muitas lesões. Então, desaprender não desaprendeu. Agora, a torcida do Cruzeiro estava xingando muito ele este ano, antes dele vir para cá. Então vamos ver se ele recupera o futebol dele ou não. Não sabemos. Agora, o Jean está para voltar. O Mike é reserva. O titular chama-se Jean. Marcão Sepp, diz que tomou bloco sem eu fazer nada. Ah, todo mundo é santo, né, o Marcão, bobão? Você é todo mundo santo. Eu não fiz nada. Se não fizesse nada, eu ia te dar bloco, cara. Eu nem sei quem é você, não sei o que você fez, mas dei bloco mesmo. Ué, no mínimo você me encheu o saco. Se você me encheu o saco, eu te dou bloco, que nem eu vou te dar aqui agora também. Fica xingando aí um pouquinho, né? É coisa bem do gente do teu nível. E aí você mostra pra todo mundo quem você é. E daí eu te bloqueio e você não enche mais meu saco nem aqui também. Beleza? Cada um, né, meu? Daverson em breve estará na seleção brasileira. Ele tem vontade de vencer no olhar. Eu acho ótimo Ele tem um jeito de vencedor no olhar. Cara, vocês são muito bons. Então, ó, tem gente falando assim que a ideia de levar para Atibaia é isolar os caras, tirar conselheiros urubus de cima do time. Porra, é só fechar o portão. É só fechar o portão. É esse que é o problema, né? Ano passado fechava o portão, não entrava ninguém. É só fechar o portão, cara. Não deixa entrar urubu. Conselheiro urubu, conselheiro sei lá o quê. Não deixa entrar. Por que que deixa entrar? Tem que ir para Atibaia? Então, tá gastando toda essa grana por causa de que não pode fechar o portão? Tava pro inferno, né? A energia de Atibaia. Energia, gente, isso é místico. Né? Misticismo é aquelas coisas de futebol, né? Vamos lá, mas tudo bem. Energia. O William Henrique disse que está preocupado com a briga política. Puta que pariu. Então você escolheu o time errado para torcer, meu velho, porque briga política no Palmeiras. Sempre teve, sempre vai ter. Ir para lá é para ter. Ó, mesma coisa, Matheus Carvalho falando. É para ter sossego, ficar longe da imprensa, longe de pressão. Pô, você tem a academia que é para isso, cacete. Você tem um portão. Você fecha o portão, cacete. Existe a possibilidade do Borja jogar com o Daverson. Borja já mostrou que não sabe jogar de costas para o gol. É a mesma coisa de quando jogava Barros e Gabriel Jesus ano passado. Só que não era em todo jogo. Então, dos jogos que o Cuca julgava que tinha que jogar com o centroavante mais enfiado, vai ser o Borja, como ele fazia com o Barros. E o Gabriel Jesus ia para a esquerda, o Daverson vai cair para a esquerda, porque ele também sabe jogar nessa função. A gente imagina pelas informações que a gente pegou. Vamos lá. E no brasileiro, temos chance? Damião. Damião, cara, temos, mas não temos. Boa essa, né? Cara, esquece o brasileiro, em termos de título, por enquanto. São 14 pontos, é ponto pra cacete. Que dá. Se o Corinthians perder 3 jogos seguidos, ou, porra, pegar uma sequência ruim de 5 jogos sem vitória, sei lá, 3 empates e 2 derrotas. Dá para tirar, né? E a gente mantendo o nosso ritmo normal, 4 vitórias, sabe? Pega uma sequência. Eles precisam de uma sequência ruim, precisam de uma sequência boa. Precisa acontecer as duas coisas. Tá. Dá. Só que é difícil, cara. Qual a chance disso acontecer? É pequena. Então a gente tem que fazer o quê no brasileiro? Jogar para ganhar todos os jogos, mesmo que seja com o time reserva. A gente tem um elenco bom que é para isso mesmo. Então, quando a gente fala esquecer o brasileiro, não é para entrar para perder, não é para entrar com o pé mole. Entrou em campo, botou a camisa do Palmeiras, é entrar com o pé firme, entrar rachando todas e tentar ganhar todos os jogos. Só que, tendo a inteligência de não expor os jogadores mais valiosos, mais fundamentais, a contusão, a lesão, a cansaço, às vésperas de um jogo fundamental na temporada em outra competição. Então é isso. Não é abrir mão do brasileiro, é priorizar. Abrir mão é uma coisa, priorizar é outra. Então temos chance, mas acho que não devemos ficar pensando. A gente tem que focar todo o trabalho visando as Copas, que são os dois campeonatos que a gente tem mais chance de ganhar. Aqui estamos mais perto de ganhar. Estamos por 5 jogos de ganhar a Copa do Brasil e por 7 jogos de ganhar a Libertadores. Né? Assim como a gente está a 1 jogo de ser eliminado de cada um. Também tem isso. Bastos resolve a lateral, na minha opinião. Eu estou torcendo por isso, Elton. Chuveiro sem o Borja é burrice. Também acho. Xexê jogou bem ontem, disse o Horus Pocus Ale. Xexê, disse ele. Eu não achei, não. Eu achei que ele jogou nem bem nem mal. Juan Lima. Conrado, o que o Cuca falou que quando o time joga, joga, ele destreina. Como é que é? Quando o time... Não entendi, cara. Desculpa. Não tem que queimar ninguém. Não tem Wesley e companhia nesse time. É isso aí. Disse o Renan. Quarto é dia de mata no contra-ataque. Depende, Gustavo. E se o Cruzeiro jogar esperando a gente? Né? Depende. Não acredito que o Cruzeiro vá ficar fechadinho lá atrás. Mas é o Mano Menezes. Nunca vamos se esquecer disso. Ele pode ficar naquela de descer só na boa. Tentar ficar com a bola, ficar rodando a bola, cozinhando. Cruzeiro é um time experiente. Já mostrou 2 vezes nesses últimos jogos contra nós, que é um time experiente, que é um time bobo, que é um time que sabe cozinhar, sabe usar o relógio. Então, no 3-3, quando a gente fez o terceiro, ia fazer o quarto, quinto, sexto, eles pararam o jogo na experiência. E a mesma coisa lá no Mineirão. Quando estava 2-0, a gente fez 2-1, e começamos com tudo para cima, eles fizeram a mesma coisa. Então, é time catimbeira, é time experiente, é time malandro. Coisa que o Palmeiras não sabe ser. Isso era uma das coisas que eu acho que o Palmeiras tinha que evoluir. Ser mais catimbeiro, ser mais experiente, ser mais malandro. Cercar juiz, fazer bolinho em juiz de forma inteligente. Fazer que nem argentino. Isso tem que aprender com argentino e uruguai. Eles fazem isso direto. Então o Palmeiras precisava aprender isso se quiser ganhar mata-mata. Tá? Precisava fazer isso mais. O William Henrique da Silva. Seu animalzinho de tetas. Seu chifrudo. Seu dromedário maldito. Como é que você chega para mim e me pergunta? E essa história do Alexandre Matos fora do Palmeiras? O que que tem na tua cabeça para você chegar aqui e digitar sobre Alexandre Matos fora do Palmeiras? Onde é que você viu esta merda? Aonde que você viu esta bosta que você escreveu aqui? É no grupo do WhatsApp? É na página do Gil Tovaloni? É no blog do Paulinho? É na... Puta que o pariu! Seu animal! Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Palmeiras vai vencer o Flamengo, empatar com o Sport, eliminar o Cruzeiro, vencer o Avaí e o Botafogo. Disse o Nilson Silva. Vocês parem de mandar coração, cacete. Parem de mandar coração. Só porque eu dei patada no cara. Dou em vocês também. Amigão, você acha que o Borja vai empatar? Um amigão é da SPN. Tá, o José Eduardo? É uma coisa que eu estava falando no grupo de padrinhos, agora, no começo da noite. Tem jogador bom, que chega, já chega chegando e joga, encaixa, dá certinho. Tem jogador bom, que precisa de um tempo, se adapta e joga. Tem jogador bom, que tenta, não dá, encaixa e não tem jeito. e sai, tipo o Barros. E tem jogador que não é bom. O que a gente sabe do Borja? Que ele não é jogador bom que chega e já encaixa. Isso a gente já sabe. Ele pode ser do tipo que demora, mas encaixa. Ele pode ser do tipo que não demora, que demora e não encaixa. Ou ele pode ser ruim. A gente vai saber isso com o passar do tempo, cara. Você perguntou o que eu acho. Cara, é bola de cristal. Não tenho, cara. Desculpa. Ah, mas seus 40 anos de futebol, que você fala, tá bom. Eu acho que ele encaixa. Eu acho. Mas é chute, cara. Isso é chute. Eu acho que vai demorar. O Cuca vai entender e vai encaixar. Acho. Mas eu acho que leva tempo. Barros deixava Lewandowski no banco. É outra realidade, Lewandowski ainda mais novo, né, em outro tipo de futebol, mas não deixa de ser uma referência. Ó, vocês ficam falando sabe, de especulação. Para, Elton Francis, o Matos já declarou categoricamente, não vem mais ninguém. Até porque não pode mais inscrever na Libertadores. A gente tem mais duas trocas para fazer. Uma é o Deverson, outra é o Moisés. Se trouxer um cara, um lateral esquerdo, que nem você está falando, Danilo Avelar, ai, joga na Itália, puta, bela bosta que ele joga na Itália. Quem é Danilo Avelar, né? Ele pode até ser bom, quem era Moisés, tudo bem, mas não é para ficar, ai, será que vem, será que vem? Não tem vaga, não tem vaga, burro. Puta, vocês têm que levar umas patadas mesmo, caralho. Cadê o presidente Gagliotti? Tá em Barcelona. É curiosa, né, essa licença dele. É no mínimo curiosa. Eu acho ela curiosa. Falar legal. Você não acha que o Borja é nova de área? Sim, o Borja é um cara de área. Não tem dúvida disso. O Zanelato. Diz que eu sou mulher, que tá certo. Que o Sport vai contratar a Kadira, tá certo. E o Schweinsteiger também, tá certo, tá certo. Aliás, tem o fã-clube do Luxemburgo no grupo dos padrinhos. O que é esse grupo dos padrinhos que eu falo tanto? Os padrinhos são as pessoas que mantêm o Verdazo vivo, gente. São os palmeirenses que já perceberam que não dá mais para viver da opinião da imprensa. Que eles vão ser sempre contrários a nós, que eles vão ser sempre má vontade com a gente, que eles vão sempre distorcer os fatos contra o Palmeiras. Sabe, nós já cansamos, e é por isso que existe a mídia palestrina, por isso que a gente faz o nosso trabalho, por isso que a gente tenta sustentar uma estrutura para poder passar, se não a informação, que ainda não temos estrutura para isso, mas pelo menos a opinião. Agora, onde a gente quer chegar é isso, é poder passar também a informação para vocês, é poder passar o que acontece, a informação lá de dentro, com o nosso olhar. Sem veneno, como alguns fazem. Então a gente está se propondo a ser essa alternativa. Para isso a gente precisa de apoio. Para isso a gente precisa que vocês entrem lá na página do Padrim, que é www.padrim.com.br/verdazo, www.padrim.com.br/verdazo. Aí vocês entram lá, fazem o apoio. Eu já tenho esse compromisso. Quando eu chegar a 1.000 apoiadores, eu largo o meu trabalho e vou fazer isso para vocês. Vou fazer isso por nós. Vou fazer isso pelo Palmeiras. Me proponho a isso. Meu compromisso, estou há 10 anos disso, então não caio de paraquedas, não estou brincando. Esse grupo de WhatsApp desses padrinhos serve para a gente estreitar mais a nossa relação e entre eles também. Então, todos somos todos amigos. Fazemos pizza, fazemos churrasco. Fazemos eventos, vira uma grande comunidade. E tem uma identidade já essa comunidade, isso que é legal. Então quando a gente chega na internet e vê um monte de nego cornetando, como se o Palmeiras tivesse perdido de 4-0 do Vitória ontem, é porque já está tendo um contraste do que a gente vê numa comunidade como a de padrinhos, onde tem crítica, onde tem corneta, mas é num nível muito mais alto. Desculpa a falta de modéstia nesse ponto, mas é um nível muito alto. Que nós, porque eu me considero um padrinho do site também, que nós temos, sabe, a discussão é em nível muito mais alto. Não... Cara, mesmo que ele seja aquele cara que quando ele vai no site de político, sei lá o que, ele vira um monstro, Pô, ele sabe que se ele chegar ali e tivesse aquele comportamento, ele não vai ter vida longa. Então não se encaixa. Então é um grupo muito legal, um nível muito alto, divertido. Tem para todo tipo de humor, tá? Tem um grupo também mais light, ou sei lá, mais pesado, dependendo do ponto de vista, para quem gosta de brincadeiras mais ousadas. Mas todo mundo se diverte, todo mundo é palmeirense acima de tudo. E já todo mundo com um olhar crítico, ninguém cai em armadilhazinha. Essas perguntas idiotas que a gente vê aqui, o Matos vai sair, vai contratar. Sabe, não tem mais, todo mundo já é vacinado, todo mundo já é mais, sabe, mais safo. Então vale a pena, tá? Então convido vocês a fazerem parte desse grupo. Vou repetir mais uma vez só: www.padrim.com.br/verdazo. Tá? Quanto mais rápido a gente chegar nesse número 1.000, mais rápido a gente vai poder prestar esse serviço completo para vocês. Estamos em 223, tá? 223. Então, estou achando que está crescendo num ritmo bem legal. E quanto mais rápido for, mais rápido a gente consegue prestar isso para vocês. Diz que o Matheus Ferraz foi para o Goiás. Tá certo, jogar a segunda divisão no máximo. Por que Cuca insiste no Egídio? Eu não sei, Matheus Lombardi, eu não sou o Cuca, seu animalzinho. Como é que você pergunta isso pra mim, meu velho? Puta que pariu! Ah, Valério, por que que o Cuca não define logo o time? Puta que pariu, eu não sei, eu tô na cabeça do Cuca, caralho! Se eu tivesse lá, até perguntava isso pra ele, tá vendo? Essas coisas que vocês perguntam pra mim. Eu não sei responder, cara, eu sou igual a vocês, eu só vejo pela imprensa, eu vejo pela TV, eu vejo pelo rádio, eu vejo pela internet. Sei, velho. Egídio nunca jogou bem pelo Palmeiras. Não é verdade, Bruno Gastalo. Não é verdade. O Egídio jogou muito bem com o Marcelo Oliveira. Tá? Aliás, logo que o Marcelo Oliveira chegou, ele encaixou o Egídio certinho no time. O Marcelo Colosimo, ou Colosimo. Você me corrige aí, tá, Marcelo? Diz que o Barra jogou muito a final contra o Santos, muito bem na semifinal contra o Fluminense, na Copa do Brasil, também contra o Cruzeiro, que você não mencionou. Tá? Ele foi muito importante na Copa do Brasil. Que defesa que o Jefferson fez agora. Estava impedido. Mas fez uma puta defesa, mostrou que está em forma. Mas enfim, o Barros foi muito importante na Copa do Brasil, joga muito bem, mas ele não deslanchou. Tá? O que eu sempre falo é que eu via futebol nele. Ele era mal aproveitado, mas se eu olhava o jeito dele se deslocar, o jeito dele pegar na bola, o toque de bola, ele faz assim, o cara joga bola. O cara é centroavante, é 9-9. Tá mostrando tudo aí no Grêmio. Nego escalou o time inteiro aqui, vai falar que eu não vou parar para ver o seu time. Desculpa. Tem gente dando voto de confiança aqui pro Cuca. Papinha tá falando que Ipatibaia é para fazer os jogadores conviverem de forma mais próxima. Bicho, isso dá para fazer no centro de excelência, cara. Lá tem um hotel, lá tem salão de jogos, tem sala de cinema, tem a porra toda ali, cara. Mesa de pôquer, mesa de tudo que quiser ali. Então eles vão conviver ali, é só fechar o portão. Conrado, você faria a marcação individual no Thiago Neves? O cara está no auge da carreira. Faria. Boa pergunta, Renan Bismara. Renan Bismara, você é um animal, mas fez uma pergunta boa. Muito boa. Eu faria. Ai, marcação individual, não gosto, não. Eu acho que tem que fazer. Quando tem um cara acima da média, o cara que desequilibra, você bota, cola um cara nele e já era. Vocês lembram do Palmeiras quando dependia do Valdívia? Toda vez que a gente pegava um Sport da vida, um Goiás da vida, os caras botavam um 5 caneleiro em cima do Valdas e acabava o Palmeiras. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Mas o Cruzeiro não é só o Thiago Neves. Beleza, mas ele não é tudo, mas não é 100%, mas é bastante, né? É 50, 60% do time. Você mata o Thiago Neves, como o Matheus Salles fez com o Lucas Lima, por exemplo. Você pode ganhar o jogo. Eu acho que vale a pena sim uma marcação especial no Thiago Neves. Todo mundo por causa da patada, né? Vocês gostam de patada, né? Deverson está inscrito na Copa do Brasil, Libertadores? Na Copa do Brasil não poderá ser inscrito. Na Libertadores certamente será inscrito. Não está inscrito ainda, não foi divulgado, mas certamente será inscrito. William Henrique, não te ofendi, só te perguntei, não precisa baixar o nível. Ô, filhão, eu perguntei no começo se era com patada ou sem patada. Todo mundo disse que era com patada. Então a regra aqui é a seguinte, velho. Fez pergunta assim, leva patada. É a regra do jogo, cara. Se você não entrou na brincadeira, se você não entendeu a brincadeira, lamento, cara, mas é a brincadeira. Você devia levar na esportiva, como todo mundo aqui já levou patada e continua aqui vindo, se divertindo, dando risada. A ideia é essa. Mas se você não gosta, também você tem direito, e numa boa, tá? Continuamos amigos. Inscrição para a Copa do Brasil, só jogadores até abril, exatamente. É, tem gente tirando do cara aqui, deixa o cara. Às vezes o cara não está acostumado, né? Entrou agora e está aprendendo. Primeiro ano do mandato do Paulo Nobre versus primeiro ano do mandato do Maurício. Qual foi? Está sendo melhor? Não é justo, Renan. Tá vendo? Você fez uma pergunta boa e fez uma pergunta de merda agora. Por isso que eu te chamei de animal preventivamente. É, porque eu sabia que ia vir uma bosta depois. Né? Todos vocês não passam de dromedários, malditos. Como é que você pede para eu comparar o primeiro ano do Paulo Nobre com o primeiro ano do Maurício, Renan? Não, não dá, velho. Porque são cenários completamente diferentes. É, o que dava para o Paulo Nobre ter feito no primeiro ano dele versus o que dá para o Maurício fazer no primeiro ano, que nem acabou ainda. Não dá para comparar, cara. São situações. O T0 dos dois é tão diferente que é injusto fazer qualquer tipo de comparação, tá? O resultado do Paulo Nobre no final do primeiro ano foi bom. Por quê? Porque ele estava jogando Série B, para começar. Qual era a exigência que tinha no Paulo Nobre? Não era dentro de campo, era fora. E ele foi bem. É, dentro de campo conseguiu o que precisava, subir para a Série A. Acabou. Né? É, mas fez muita cagada por inexperiência, etc. O Maurício já, embora nunca tenha sido presidente, a primeira experiência dele como presidente, mas ele já foi vice por 4 anos, muito próximo do Paulo. Então ele já não é, sabe, juvenil completo como era o Paulo quando pegou a presidência. Quando o Paulo pegou a presidência, e o Paulo tinha sido vice do Della Monica. Só que em circunstâncias totalmente diferentes. Era um vice decorativo, praticamente. Não participava do processo de decisão, não participava do. Participava de porra nenhuma. Era só política do Della Monica. Botou o Paulo Nobre de vice. O Maurício não. O Maurício foi um vice atuante, um vice participativo. É, então ele entrou já sabendo mais ou menos como é que faz. Então não dá para comparar, cara. Ah, senhores. É, de novo pedindo para eu ver time. Não vou ver time, gente. Não dá. Aqui, 4-0 nos Bambis. Lembrando dos tempos do Egídio, né, Ronaldo? Boa. O Antônio Alves está lembrando que em 2000, o Carlos Bianchi, que ele chamou de Bozo aqui, o Carlos Bianchi colocou o Basualdo em cima do Alex. Que com 5 minutos deu uma ajoelhada no Alex e acabou com o nosso melhor jogador. Tem vários. Lembra de uma do Alex Pirulito? Em cima do Valdas também? No Parque Antártica? Teve isso. Tem vários. E não precisa chegar e arregaçar o cara, o Thiago Neves. Tem que marcar firme, anular o cara jogando bola. Não precisa dar porrada. O que está acontecendo com o Praz, disse o Nilson Silva. Nilson Silva, entra lá, na verdade, que tem um post extenso sobre isso. Tá? Falamos bastante sobre isso há uma semana atrás. Tá? Dá uma lidinha lá, você vai gostar. Muito bem, senhores. Parabéns para vocês aí que estão pedindo para os amigos mais novos ficarem padrinhos. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão explicando para o William como que são as patadas, por que que as patadas acontecem. É assim mesmo, cara. Você acostuma, tá? Talvez você vai acostumar, paciência. Tomara que você goste, tomara que você se acostume vendo os outros levar patada, vendo que não é só com você também. E sexta-feira então tem mais, né? A gente vai comentar o jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo é sempre, é quase um clássico, eu diria. Já dá para dizer que é um clássico, né? Acho que já dá para dizer, é um clássico. É na casa deles. Então vai ser legal ganhar deles lá. Eu tô confiante, viu? Eu acho que dá para beliscar um belo resultado lá. Eu acho que não precisamos ter medo do Flamengo, não. Vamos encarar, aproveitar essa rivalidade aí que está sendo revivida. Sempre foi grande, desde que eu vejo futebol, 79, começou uma rivalidade muito séria entre Palmeiras e Flamengo. E continua até hoje. É especial ganhar deles. Eu gosto muito. Então, ano passado foi muito legal ganhar o brasileiro, entre aspas, em cima deles. Na sexta-feira a gente vai tratar esse jogo com o devido tamanho, né? Com o devido respeito do tamanho que esse jogo merece. E vamos ver como é que o time evolui, né? Muito curioso para ver o que que acontece depois dessa vitória, dessa virada que a gente deu ontem. No momento que o Botafogo faz 2-1 em cima do Sport, para vocês aí que estão babando do Luxemburgo, um chupa para vocês antes de terminar. Muito obrigado pela companhia. Até sexta-feira com mais um Periscatso. Tchau.